O Marseille reduziu para 2-1 e deixou em apuros a equipa britânica. Mas não ganharam por um susto. Foi apenas isso, um susto. O Manchester venceu e está nos quartos de final da Liga Milionária. Quem ficou pelo caminho foi o Bayern Munique. A equipa que esteve melhor durante praticamente todo o encontro acabou por cair no final da partida, sofrendo um golo ao minuto 88. Mas foi precisamente a equipa adversária, o Inter de Milão, que se colocou em primeiro em vantagem. À passagem do minuto 4 da primeira parte, Samuel Eto'o abriu o ativo na Alemanha. 1-0 para o Inter de Milão, que via depois Gomes empatar o encontro à viragem do 28º minuto. O jogo não iria para intervalo sem mais um golo e com uma reviravolta a favor da equipa do Bayern de Munique. O golo de Müller dava uma esperança renovada aos alemães. Mais golos só na segunda parte, mas todos eles para a equipa do Internazionale de Milano. Schneider empatou para a equipa italiana. O 2-2 surgiu ao 63º minuto. 25 minutos depois, Pandev marcou o golo decisivo do encontro, ao fazer a nova reviravolta do encontro, favorável aos milaneses. 2-3 foi o resultado final da equipa do Inter de Milão, que venceu fora e assim está também apurada para os quartos de final da Liga Milionária. Vai jogar-se, ou já aliás já se começou a jogar-se há cerca de essencialmente 20 minutos, o Chelsea-Copenhaga e o Real Madrid-Lyon. Um importante jogo que também apurará outros dois finalistas para os quartos de final desta prova. E amanhã vai voltar a haver futebol à escala europeia. É a Liga Europa, a segunda competição mais importante promovida pela UEFA. Realiza-se amanhã a segunda mão dos oitavos de final desta competição. A festa do futebol começa às 6 da tarde, hora portuguesa, e com uma equipa em campo. Amanhã vão realizar-se os seguintes jogos: Manchester City, Dinamo Kiev, Paris Saint-Germain, Benfica, Spartak de Moscovo, Ajax e Zenit de São Petersburgo, Futebol Clube Twente Enschede, da Holanda. Todos estes jogos começam às 6 da tarde. E como já vimos noticiado na passada semana, à regularíssima e habitualíssima hora, 8:05 da noite, começam os seguintes encontros: Futebol Clube do Porto, CSKA de Moscovo, Liverpool, Braga, Rangers, PSV, Eindhoven e Villarreal com o Bayer Leverkusen. Ora, recordemos só que o Benfica venceu aqui no Estádio da Luz o Paris Saint-Germain por 2-1, depois de estar em desvantagem no marcador. A equipa do CSKA não conseguiu resistir à força portista e perdeu na Rússia por 1-0, frente ao Futebol Clube do Porto. O Braga surpreendeu ao bater pela margem mínima, pelo mesmo resultado que o Porto bateu o CSKA de Moscovo, a equipa do Anfield Road. E é precisamente em Anfield Road que o Braga vai jogar amanhã, perante uma multidão que vai certamente estar do lado contrário. Aliás, a apoiar precisamente a equipa do Liverpool. Na passada jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão Francesa, o Paris Saint-Germain empatou contra o Montpellier. Ora, Paris Saint-Germain empatou a 2 em casa. O Benfica empatou a 1, também em casa, frente ao Portimonense. São duas equipas que não estão a passar propriamente a melhor na altura. E uma vitória vem a calhar. Ora, apesar da equipa do Benfica estar em vantagem na eliminatória, o Paris Saint-Germain marcou um golo fora, o que pode fazer a diferença caso os parisienses vençam por 1-0, por exemplo. O CSKA de Moscovo venceu por 2-0 o Ankara Perm em mais uma jornada do Campeonato Russo. Ora, é verdade que o CSKA de Moscovo está a atravessar um melhor momento do que a equipa francesa do Paris Saint-Germain. Mas se o Paris Saint-Germain até nem está assim tão mal colocado face ao Benfica, a verdade é que o CSKA tem tudo a desfavor. Primeiro, sofreu um golo fora. E depois, também não marcou nenhum. Portanto, perdeu por 1-0 e o Porto tem vantagem porque marcou um tento fora. Para que a equipa russa siga em frente, terá que marcar 2 golos no Dragão, o que se diga não é propriamente nem sequer comum, quanto mais fácil. E depois, terá que esperar também que o Porto não marque nenhum golo. O que em casa, e contra uma equipa estrangeira, é igualmente difícil. Sobretudo com uma equipa que está super motivada depois de ter visto o seu principal rival e adversário deslizar em 2 jornadas consecutivas. As atenções centram-se mais no Sporting de Braga, a equipa que venceu o Liverpool numa vitória histórica por 1-0 no AXA. Vai defrontar então esta equipa do Anfield Road, que na última jornada, que foi, diga-se, no passado dia 5, venceu a equipa do Manchester United por 3-1. O Anfield Road quase foi abaixo, com uma vitória tão importante a favor da equipa da cidade dos Beatles. Ora, é de esperar então jogos difíceis para as equipas portuguesas. O jogo mais complicado será, sem dúvida, o jogo que oporá a equipa do Liverpool ao Sporting de Braga. Apesar de os bracarenses estarem em vantagem, vão jogar fora e contra uma equipa de topo, o Liverpool, precisamente. O CSKA é também uma equipa de topo, tal como o Paris Saint-Germain, mas igualmente o são Sport Lisboa e Benfica e Futebol Clube do Porto, habituadíssimos a estas andanças. O Sporting de Braga é uma equipa que, apesar de ter muita qualidade, está ainda, digamos, em fase de crescimento ou de maturação nas competições europeias. De todas formas, já na passada época, deu algumas provas de que estava realmente em condições de chegar onde chegou esta temporada. E mesmo que o Braga não ultrapasse o Liverpool, verdade seja dita que os oitavos de final da Taça da Liga Europa, aliás, já são uma boa meta alcançada pelo Clube do Minho. Antenoeve, do Esporto. Henrique Abdal, 31 anos, jogador do Barcelona Futebol Clube, francês. Pelo Barça, Henrique Abdal já venceu 2 campeonatos. Conquistou 2 supertaças de Espanha e 1 Taça do Rei. Já venceu 1 supertaça europeia e 1 Mundial de Clubes por esta equipa, pelo Barcelona. Henrique Abdal estará agora afastado dos relvados por tempo indeterminado. Esta manhã, Henrique Abdal compareceu no Camp Nou para treinar com os colegas. Mas o dia acabaria por ser diferente. Henrique Abdal anunciou que tem um tumor no fígado e já hoje deu entrada no Hospital San Juan para uma bateria de testes e depois para uma intervenção cirúrgica. Tudo dependerá do sucesso desta operação e dos eventuais efeitos que ela possa vir a causar, tanto bons como maus. Tudo depende, depois, de como Henrique Abdal, de 31 anos, irá reagir, como é que o corpo deste atleta francês irá reagir à operação. A notícia foi divulgada hoje na conta do Twitter do próprio clube. Henrique Abdal estava a ser cobiçado por outros clubes da Europa, mas esta situação de saúde deixá-lo-á por tempo indeterminado de fora das 4 linhas. Em última análise, Henrique Abdal poderá mesmo não voltar a jogar futebol. Esperemos, claro, que tal não aconteça. E uma surpresa no ténis português. Gastão Elias, 356º no ranking WTA, venceu, espantem-se, Raista. Jurjen Raista, o número 126 do ranking WTA. Era um dos favoritos para ganhar este torneio de Guadalupe, em Espanha. Mas Gastão Elias fez surpresa. Venceu em 3 sets, vencendo o primeiro por 6-2 e perdendo o segundo por 3-6. Mas o terceiro set foi decisivo. Gastão Elias bateu Jurjen Raista por 6-3 no último e decisivo set. 2-1 foi o resultado final. E agora o português Gastão Elias irá defrontar o italiano Simone Bolletti, também outro dos favoritos para vencer este Le Goisier de Guadalupe. Quanto a Frederico Gilles, foi diretamente apurado para a segunda ronda do qualifying deste torneio, que, como disse, está a realizar-se em Guadalupe, Espanha. E nas corridas, Pedro Lamy vai estrear o seu Peugeot 908 nas 12 horas de Sebring, nos Estados Unidos. Esta prova marca o início do Le Mans Cup, que irá eclodir então em julho com a realização das 24 horas de Le Mans, precisamente. Ora, o corredor português já havia anunciado a sua participação em 2 24 horas, em maio e em julho, sendo que marcará também presença na mítica 24 horas de Le Mans. Arranca então neste início de campeonato no seu Peugeot 908. A equipa de Pedro Lamy será composta por outros 2 franceses, Franck Montagny e Stéphane Sarrazin. É este trio que vai tentar conquistar o primeiro triunfo da época. às 12 horas de Sebring, que aliás se iniciam precisamente às 12 horas, hora dos Estados Unidos da América, 16 horas, hora de Portugal Continental. E é assim que fechamos mais uma edição do Desporto Antena. Amanhã estaremos de volta às 8 da noite para lhe dar conta dos últimos acontecimentos no desporto no mundo. Até lá!